that you call. I fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. É maninho aqui. A música não é só canção. E o chão de avião. Canta, maninho vaqueiro, vaqueiro. Diz a verdade. Uma vez seu coração foi tão covarde. Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde. Me diz a verdade. Uma vez seu coração foi tão covarde. Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde. Eita, menino! Mani vaqueiro avião. Ande, avião. Porque prometeu, porque me iludiu, me chamando de amor. Que você nunca sentiu. Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti. Você me usou, brincou, só mentiu pra mim. Mas eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti. Você me usou, brincou, só mentiu pra mim. Coração, ó. Ai, diz a verdade, só uma vez. Seu coração foi tão covarde. Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde. Diz a verdade, uma vez. Seu coração foi tão covarde. Me dê motivos pra ficar antes que seja tarde. Vaqueiro avião. É nóis, meu comandante. Chão de avião. Diz a verdade. 89 FM. 89. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. And here you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Hey! Are you ready for, ready for? Hey! A perfect storm, a perfect storm. Hey! Hey! Cause what's in mine, what's in mine? Hey! Hey! Hey! Hey! There's no going back. Cause what's in mine, what's in mine? Yep, dreaming. Hey, hey, hey.

pra fazer teu lar. Pa pa pa pa para pa pa pa para pa pa pa. Coisa linda, vou pra onde você está, vou pra onde você está. Sucesso! Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God. 89. Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know. Nights are gray, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out. You know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know. 89. You say you know me well, but these days I don't even know myself. No, I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt. Yeah, I call you, but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down. They give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Faz uma rota diferente que passa pelo teu sorriso, que acelera no seu corpo. Que caminho perigoso, o meu coração não topa ter sempre novo. Eu só não mudo de pelo teu sorriso, que acelera no teu corpo. salva de palmas, Murilo Huck. Obrigado, Goiânia. Que pancada, bebê. Que pancada, bebê. Você tá doido? Essa música é boa demais. Playlist mais top do rádio. Que pena que vocês terminaram. A gente ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Mas tudo nessa vida um preço se paga. Perdi minha morena, Só sobrou peito partido e a saudade que eu tô dela. E pra tentar esquecer, vou virar um litro de Andréa. Agora tô desiludido e nada que valeu a pena. Levei um zero do boi e outro zero da morena. Só sobrou peito partido e a saudade que eu tô dela. E pra tentar esquecer, vou virar um litro de take. Soon as I walk away, call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. When I do my this ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Let it out for you, F-R-I-N-D-A.

Joga em cima aí, meu caridé! Coração, nem ouvi o que eu falei. Prometi não amar ninguém, falhei. A culpa é do sorriso lindo, cabelo grande, corpão, violão. Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo. Cabelo grande, corpão, violão. Malvada me pegou de jeito, me laçou com seu beijo. Será? Será que é amor? E o quê? Morena dos beijinhos de mel. Tu me derrubou do cavalo. Da cama me levou pra o céu. Tu tirou o vaqueiro dessa vida louca e prendeu no seu quarto. Vale. Obrigado, Gê. Ô, Libó. 89 é sucesso. Should we let our heart break while we wait for the moment and hold on till we see where it's going? God knows you and I could be golden. No, we'll never look back. No, we'll never look back. Super soul chemicals back and forth. Never know you needed me. Running fast down the hill. Lose control. Fall until you know you. 89 FM. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw who we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw who we want. Right now.

lot of spiders catching things and eating their insides, like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. Você me pôs na geladeira. Poxa, você me deu gelo e ficou tudo gelado, gelado. E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não tem nada bem. Se você tá bem, tem sei. Se você tá mal, não tem ninguém. A sua música toca aqui. I stood for nothing, so I fell forever.

playlist mais top do rádio. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Tô bebendo. Foi na ideia das amigas de se arrepender. Você foi mala, mala, mala. Passeou na minha cara. Fez silencioso pra poder. Chamei alto na hora do prazer. Chegou a minha vez de não te querer. E fala se achou na rua. Chamei alto na hora do prazer. Chegou a minha vez de não te querer. Me fala se achou na rua. Alguém pra te amar de roupa com a mesma força que deseja a lua. Olha, me fala se achou na rua. Can call my phone. Is there a-

toque e de repente acontecer. Como é que pode? Agora eu sou todinho seu. Logo eu, mas o tal do love me envolver. É muita sorte o amor juntar você e eu. Curte pagode, agora você me prendeu. Logo eu, mas o tal do love me envolver. Ei. Tudo que você faz é bom. Gosto de você sem nada. Debaixo do edredom. No calor da madrugada. Quando rola aquele som, nosso movimento encaixa. Ei, ei, ei. Sou todinho seu, amo eu. Mas o tal do love me envolver. Ei, é muita sorte o amor juntar você e eu. Curte pagode, agora você me prendeu. Amo eu. Mas o tal do love me envolver. Ei, tudo que você faz é bom. Gosto de você sem nada. Debaixo do edredom. No calor da madrugada. Quando rola aquele som, nosso movimento encaixa. Vamos relembrar aquela saudade nossa. Amor, eu sei que a gente terminou, mas é que hoje a danada da saudade não bateu e espancou. Pra amor da vida a gente não deu certo, mas pro amor da cama a gente é sucesso. Deixa eu te explicar. Matadinha de saudade, é só a gente volta sem voltar. Se pega só pra relembrar, e é só a matadinha de saudade, e é só a matadinha de saudade. Com vocês, comandante, é você. A gente terminou, mas é que hoje a danada da saudade não bateu e espancou. Olha que pra o amor da vida a gente não deu certo, mas pro amor da cama a gente é sucesso. Só a eu sou cansado, bebê. Fechou. É só uma tardinha. Se Deus é mais. Obrigado, gente. 89 é sucesso. Yeah! toda a raiva passa. É minha cama, minha vida bagunçada. Oitenta e nove. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito que bien actúes, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Historia, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hechos también. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien. Lock me up and throw away the key. It knows how to get the best out of me. I know fools for the world to see. Trade my whole life just to be. Tell nobody I control you. I broke you just to own you. sucesso! Descobri umas coisas que não deveria naquela nossa terminada de dois dias. Terminou de novo, com a raiva em dobro. Não vou mentir, eu tô com medo dela dar um troco. Eu não tô vendo ela saindo e nem moçando. Esse silêncio dela é o que tá me matando. Já tô rezando e gelando a cerveja. Qualquer hora a notícia chega. Você foi embora com a razão na mala. Saiu daqui solteira e revoltada. Tô 100% fudido se ela fizer 1% das ameaças. Você foi embora com a razão na mala. Saiu daqui solteira e revoltada. Tô 100% fudido se ela fizer 1% das ameaças. Aquela nossa terminada de dois dias. E terminou de novo, com a raiva em dobro. Confesso que eu tô com medo dela dar o troco. Eu não tô vendo ela saindo e nem postando. Esse silêncio dela é o que tá me matando. Já tô rezando e gelando a cerveja. Qualquer hora a notícia chega. Se foi embora com a razão na mala. Saiu daqui solteira e revoltada. Tô 100% fudido se ela fizer 1% das ameaças. Você foi embora com a razão na mala. Saiu daqui solteira e revoltada. Tô 100% fudido se ela fizer 1% das ameaças. Você foi embora com a razão na mala. Saiu daqui solteira e revoltada. Tô 100% fudido se ela fizer 1% das ameaças. Se ela fizer 1% das ameaças, tomara que ela não tenha palavra. Faz muito barulho aí, Guilherme Benedito! Thiago Carvalho, tamo junto. Que honra, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. 89. Hoje eu saí despreocupada, sem hora pra voltar. Avisa minha mãe pra ela não me esperar. Vou dormir na minha amiga e hoje é só sucessada. Com a camisinha no bolso e a boquinha liberada. Do futuro eu não sei, só sei que eu sou tia de no verbo da Ludmilla, atrás do trio da Ivete. Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Darling, Ludmilla. Hoje eu saí despreocupada, sem hora pra voltar. Avisa minha mãe pra ela não me esperar. Vou dormir na minha amiga e hoje é só sucessada. Com a camisinha no bolso e a boquinha liberada. O futuro eu não sei, só sei que eu sou tia de no fervo da Ludmilla, atrás do trio da Ivete. Eita! Me solta, me solta, me solta, me solta. Foi no mês de fevereiro que